4-5, tá mais tranquilo. Salvador, bom dia, 3-5-3-4-5, qual tá mais tranquilo? Confirme, meu último que chamou o sol. É o 35-345, o cara tá mais tranquilo, só que a gente vê a autorização para... 35-345, Salvador, Vitória, 380, guarde um minuto pra cópia. 380, aguardando, 35-345. 2 mil pés, visual com a pista agora, desce pra 2 mil pés. Oxanel 6225, a saída prevista é Momo, após Momo Cogbo, após Cogbo Nitza. Ok, é Momo, poderia repetir o próximo ponto, por favor? Momo, após Momo Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após Nitza, November e Índia, Delta, Serra, Alfa. Ok, Momo... Cóbigo e Nitza, o nominho, hein? Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogbo, após Cogbo, Nitza, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Gente. Trip 5345, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia, 345. 5345 autorizado, Salvador Vitória, nível 380. Decola da pista no 7 com curva pela direita, saída da El, após da El, Leda, após Leda, Eudes, na UP Zulu 44. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5461. Esquerda 209, previsionamento da mais, 4278, bom dia. Cinco, três, quatro, cinco, aciona 5461. Aprovado de cara, nível 380, decola no 7 com curva direita, da Leda, após o da Leda, aprovado no 44, adicionar 35, controle, 5461, na transformação. 35345, cotejamento correto. Por gentileza, checa o equipamento, está muito ruim a transmissão, ok? Total bom de quê? Salvador, bom dia, azul 4298, livrou, tá na Lima. Trip 5217, a Torre Salvador. Torre Salvador, o Trip 5217, final, Trip Baixo Salvador. 5217, autorizado pouso da 17, vento 110 graus, 07 nós, ajuste agora 1015. 1015, livre pouso na 7, 5217. Quebec, confirma esse visual com a TR da Trip, na final. Entende, Vitor, mas Quebec, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter. Para o pushback, acionamento do Oceaner 62111, está no 04. 6211, autorizado pushback, correção. Autorizado acionamento, livre pushback, chame para o táxi. 6211. Autorizado pushback acionamento, decola da 17. Vai voltar para o táxi, 6211. Não é o 5217. Solo, 5217 da Trip. 5217. Prossegue táxi via Lima até o Pátio Uno, posição remota 13. Lima Uno, remota 3. Mike Quebec, decolado aos 34, chame o controle agora em 119-35. 1935, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Papatango Victor, Mike Quebec. Papatango Victor, Mike Quebec, mantenha os controles visuais, ingresso do corredor Axé Mil Pés. Axé Mil Pés, Quebec. Vitor Mike Quebec? Voltamos, Vitor Mike Quebec, precisando 2.500 pés. 2.500, Quebec. Voltamos, Vitor Mike Quebec, direto Cairu. 2.500, DCT Cairu, Vitor Mike Quebec. Solo 5217 não está avisando o comunizador. O último que chamou solo? Foi o 5217, não tá visual com o balizador na próxima posição 13. Trip 5217 é remota 12, à esquerda do passaredo. À esquerda do passaredo e o Avianca, né? À esquerda do passaredo e Avianca, Trip 5217. Prato. Táxi da CNR 6211. Olha, nós estamos com 110 a bordo, alternando com fins 3 horas e 50. Então, até a chegada Mari, desse parênteses de 050. Descida 050 na Mari, 582. Reposte no ponto de espera da pista 17 da Taxi Lima para ingresso. No ponto de espera chame o 19 decimal 6. Autorizado táxi via Pátio, Taxi Lima vai reportar para ingresso na ponto de espera para ingresso na Mike. Funcionamento 3, 621. Vai aguardar o procedimento para 17 ou vetores para. Objeto 5826 para o procedimento. instrução, foi entendida que será executado o procedimento completo. 5226. Afirmativa, objeto 5226. 299, bom dia. Azul 4299, está pronto para cópia? Está pronto para cópia, queria coordenar por gentileza da, se for possível, 3035. Confirme? Não, não estou recebendo você claramente. Tá, tá melhor agora? Clareza sim. Oficiente. Está pronto para cópia, se possível, coordenar 3035, a gente vai ganhar um pouco de peso de decolagem. Chegou de coordenação, azul 4299. Atinge, mantém 2500 pés, visto Tomai Quebec. Botamos Tomai Quebec, sim. Trouxa Neme 2111, corrigindo. Na Taxway Lima, antes da Taxway Mike, chame torre 198, decimal 6. Lima, antes da Mike 186, chame 291. Eu passarei do 2223. 2223. Prossiga. Ok, desculpa, pessoal. Diz a possibilidade do passarelo decolar da 35? Gente, aguarde coordenação, 2223. Que deixa a instrução operacional, se for a cabeceira 35, a gente prossegue o voo, caso contrário, não será possível, ok? O vento, pelo que eu vi aqui, está 160 graus com 6 nós, não é isso? 110 com 7 nós, passarei 2223. Ok, 110 com 7. Salvador, muito bom dia, Chanel 621, próximo ponto de espera da... antes da Mike. Sou Chanel 621, bom dia, autorizado táxi via Lima, Mike, reporte na Quebec para ingresso na pista. Lima, Mike, reporte na Quebec, alguma possibilidade de decolagem da 35? Gente, aguarde coordenação então, Chanel 621. Aguarde, 621. Solo Azul 4299. 4299. Vento agora 110 com 7, é isso? 110 com 612. Ok, muito obrigado. Chanel 621, na guarda, por favor, coordenação. É 6211, autorizado a decolagem pista 35, a linha aí mantém pista 35, senhor. A linha mantém 35, a China 6211. Faxinar 6211 após decolagem. Mantenha a proa até 700 pés após autorizado curva à direita, ok? Decola, mantém a proa até 700 após a direita, Faxinar 6211. Confirmando é para a esquerda, né? Da 35. Confirma? Depois de decolagem, mantém proa e depois curva à esquerda, não? Negativo, senhor. O controle nos informou curva à direita, após 700 pés, de decolagem pista 35. Tem livre decolagem para pista 35, 6219. Ventando 20 graus, 06, 12 de nós, ajuste 1015. Assim, 6219. Trip 5345 na 1-0, posição. Trip 5345, prossiga. Para puxar o estacionamento na posição 1-0. Trip 5345, autorizado acionamento, chame por táxi. Na M211, decolada aos 4-5, chama o controle agora em 1-9, decimal 35. 1935, na M211. 080 para o 50. Objeto 526. Ciente, mantém nível 050, reporte no bloqueio do MDB Sierra do Delta, iniciando ordem. 050, reportará quando no bloqueio de Sierra Vitor Delta, 582. Salvador, muito bom dia. Oxenai 6211. Oxenai 6211, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El Leda após Bridge. Da El Leda, Bridge, Oxenai 6211. Controle, o Victor Mike Quebec está visual com o Cairo Lorenzo, solicita a frequência livre para a coordenação local. Batando o Victor Mike Quebec, livre frequência para a coordenação. Obrigado, bom dia. Papatango, é o Trip 5221. Trip 5221, prossiga. A possível coordenação do 180 para a história da conquista e a possível saída. O Dael. Presente Dael, Xenia 629. Controle da Cinema 2 e do 1. Cinema 2 e do 1, prossiga. Poderia coordenar para o Antibrit? Cinema 2 e do 1, aguarde. Com 29 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia galeão. 3 horas e 10 de autonomia? Afirmo. 3 mil ajustado 1014, EB5826. Lima chama, antes da Mike chama a torre 198 decimal 6. Na Lima, antes da Mike, 1 no 8, 5345. Xanema 211, dá presente, voe bridge. Confirma, Xanema 211, dá autorizado bridge. Afirmo, Xanema 211, direto bridge. Direto bridge, 6211. O EB5826 descendo para 3000, está ajustado, iniciou o ajuste à órbita. O 26, após esse bloqueio, está autorizado iniciar o afastamento. Reportará quando no rebloqueio para o início do afastamento, 5826. Vai sair Arbor direto Vitória da Conquista, ok? Um minuto para cobre. Para Arbor. Arbor. 4299, tá na escuta? Na escuta, senhor, prossiga. Tá pronto pra cópia, azul 4299? Pronto pra cópia. Azul 4299, autorizado Salvador Campinas, nível 360. Decola da pista 35, com curva pela direita. Saída da El após da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta UPS 16. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5471. Sente autorizado Campinas 360, decola da 35, curva direita, bridge para o Zulu 16, saída da El Leda 1935, 186, torre 5471, El Transponder, Azul 4299. Fechamento correto, reporte de ponto de posicionamento 4299. Sente, gente, a porta, obrigado pela coordenação, senhor. Passaredo 2223, está pronto para a cópia? Torre, por gentileza, poderia confirmar o vento para o passaredo? Passaredo, vento agora de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Ok, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Patrulha é com dois a bordo, comandante Bandeira, para acionamento, destino aeroporto de Londrina, 500 pés no litoral, 10 minutos de voo. 3 mil no afastamento, web 5826. Dia 5226, após o seu afastamento, autorizado o procedimento do DNDB. Autorizado após o rebloqueio, 5826. Salvador, Serra Nova TV, puta, sente transformação aqui, está batendo 5-0. Abordou Serra Nova TV, está sendo identificação, desce para o nível de 050, mantém a chegada mais. Até 050, da Mário, Serra Nova TV. Pode chamar o centro de Neymar 1221. Cinema 211, aguarde. Charlie, na cabeceira 17, totalmente pronto. 35345, autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, com 8 nós, ajuste no 0, no 4. Decolagem. No 0, no 4, agora mudou. 4, centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25 decimal 1, 133 25. 629. Setor Sul, vento agora 130 graus 089, Justin 04, Guardião 07, chame para o solo. Ok, vai dar colada presente, posição para o Pro Sul, observando o 307. Atendo, senhor, na retaguarda do trip, ok? Positivo. Serra Novembro Vitor, está presente, voo direto ao NDB Salvador, reporte, iniciando o rebloqueio. Atenção, Serra Novembro Vitor, reporte, iniciando o bloqueio. Afirmativo para o NDB Salvador, passaremos segundo bloqueio, cancelando para condições de usar dessa praça na 7. Trip 5345, decolada aos 55, chame o controle agora em 119, decimal 35. 1935, trip 5345. 45. Então, prossiga na estar. A descida está autorizada para 2 mil pés. Reporte no localizador. O altímetro no 014. Afirmativo, no 014, está no localizador, na verdade. Controle trip 5345, na Dael. Subindo agora 1.600 pés. Trip 5345, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da El Leda após Deus. Da El Leda subindo para o 380 e após Deus, trip 5345. Salvador, bom dia, Guardião 07. Então 07, mantém a linha do litoral. 07. Web 5826 na final do NDB da 17. Web 5826, confirma se está visual com a cabeça da pista. Está visual, 5826. Web 5826, chame torre frequência 19.6. Agora com a torre 186, Web 5826. Torre Salvador, bom dia. Webjet 5826 na final da 17. Baixado, checado. Webjet 5826, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso da 17, vento 120 graus com 8 nós. Tenho pouso autorizado na 17, Web 5826.